não sou capaz. Levem-me esse cálice, porque não quero seu veneno que me queima. Já curti a minha pena, eu não posso mais. Quanto tempo faz que eu não tenho paz, mas agora estou cansado, tão cansado. São 3 anos. A quem já deu demais, mas se eu morrer, terei eu mais glória do que agora posso ter. Serei mais ouvido do que agora posso ser. Eu quero ter, meu Deus, quero ter, eu quero ter, meu Deus, eu quero ver, eu quero ver, meu Deus, quero ver, eu quero ver, meu Deus, pra quê? Quero ter, eu quero ter, meu Deus, eu quero ver, eu quero ver, meu Deus, quero ver, eu quero ver, meu Deus. Se eu morrer, eu morro só no adeus. E se eu nunca mais puder ver Deus, tenho que ver, tenho que ver, meu Deus, e conhecer, e conhecer. Não foi minha, Deus, tu.